Bonde da madrugada, dois. Qual é, papato? Poxa, cara, queria saber aí quando sair a parte 2 do Bonde da Madrugada, brother. Falaram que os caras são tudo otários, irmão, não querem gravar o bagulho, tá ligado? E pô, os caras são mongoloides e não querem gravar a parada, brother. Porra, qual é da parada, papato? Vamos lançar a parte 2? Sai ou não sai, papato? Por favor, cara, faça uma posição pra nós. Eu sei que não é jiu-jitsu, mas...